1995. Sejam então bem-vindos às Quintas de Luxo. Bem-vinda Lídia, Francisco, Ana, Matos e a todos aqueles que enriquecem este programa. Sejam bem-vindos à 8ª emissão, dedicada ao tema da primavera. E por mais que estejam a acontecer jogos de futebol, muito obrigado por estarem desse lado, venham celebrar a primavera e vamos continuar com um tema muito caliente dos nossos amigos Mano Chao, com o tema intitulado La Primavera. Só desfrutem! O tema dos Mano Chao, que fizeram muita sensação há cerca de uns 5, 6 anos, se não estou em erro, e que aqui nos encantaram com um tema chamado La Primavera, do álbum Esperança, de 2001. Fabuloso tema. E é um tema também dedicado a Ana Matos, que amanhã tem que hablar castellano. Assim seja, e desejo-te então que consigas comunicar muito bem. Vamos então prosseguir. Queria-vos relembrar que daqui por 10, 15 minutos vou aceitar os pedidos, portanto ainda não abri os pedidos. Pensem se temas tenham a ver com a primavera, que gostassem de ver refletidos aqui. Pensem e daqui a 10 minutos eu abro e vocês podem colocar os pedidos. E pronto, e a segunda parte da emissão vai ser com os vossos pedidos. Aliás, vou já abrir para não haver confusão, que vocês têm ideias, mas depois se alguém marca um golo, aquilo troca-se tudo e não pode ser. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, a partir deste momento os pedidos estão abertos, podem colocar, façam-no em função da primavera, mesmo que o tempo assim não o justifique, e fiquem já de seguida com um tema mais primaveril que eu conheço. Vejam lá se conhecem, é da Vanessa Mai, grande violinista. Aqui vai ela.